Fecheiro 10, página 71, capítulo 7. Um saco de peles cheio de comida e um cantil de chá quente. Um par de luvas forradas a pele que o Sina deixou ficar. Três galhos arrancados das árvores sem folhas sobre a neve, apontando na direção que seguirei. É o que deixo para o Gale no nosso ponto de encontro habitual, no primeiro domingo após o Festival das Colheitas. Continuo pelo bosque frio e brumoso, abrindo um caminho que será desconhecido para o Gale, mas que é simples para os meus pés. Conduz ao lago. Já não acredito que o nosso local de encontro ofereça privacidade, e necessitarei disso e de muito mais para me abrir com o Gale hoje. Mas será que ele virá? Se não vier, não terei alternativa senão arriscar ir à casa dele a meio da noite. Há coisas que ele tem de saber, que preciso que ele me ajude a resolver. Assim que percebi o significado do que estava a ver na televisão do governador Undersea, voltei imediatamente para o corredor, e mesmo a tempo, porque o governador subia as escadas momentos depois. Acenei-lhe com a mão. À procura da Mads? Indagou ele num tom amável. Sim, quero mostrar-lhe o meu vestido, respondi. Bem, já sabes onde encontrá-la. Nesse mesmo instante, ouvi outra série de bips vinda do escritório. Ele pôs um ar sério. Com licença, disse. Entrou no escritório e fechou a porta. Esperei no corredor até me recompor. Lembrei a mim mesma que tinha de me comportar com naturalidade. Depois encontrei a Mads no seu quarto, sentada à mesinha do toucador, escovando o cabelo louro e ondulado diante do espelho. Trazia o mesmo lindo vestido branco que usara no dia da ceifa. Viu o meu reflexo atrás de si e sorriu. Olha para ti, parece que saíste diretamente das ruas do Capitólio. Aproximei-me. Os meus dedos tocaram no mimogaio. Até o meu alfinete, agora. Os mimosgaios estão na moda no Capitólio, graças a ti. Tens a certeza de que não o queres de volta? Perguntei. Não sejas tonta, foi um presente, responde a Mads, prendendo o cabelo atrás com uma festiva fita dourada. Afinal, onde é que o arranjaste? Inquiri. Era da minha tia, revelou-me. Mas acho que já estava na família há muito tempo. É uma escolha engraçada, um mimogaio, continuei. Quero dizer, por causa do que aconteceu na rebelião, com o artifício dos pau-regaios a virar-se contra o Capitólio e tudo o resto. Os pau-regaios eram mutantes criados pelo Capitólio como armas para espiar os rebeldes nos distritos. Eram capazes de recordar e repetir longos trechos de conversa humana. Por isso, foram enviados para as zonas dos rebeldes para captar as nossas palavras e transmiti-las ao Capitólio. Os rebeldes perceberam e voltaram os pássaros contra o Capitólio, enviando-os para casa carregados de mentiras. Quando isso foi descoberto, os pau-regaios foram abandonados. Passado alguns anos, extinguiram-se no seu estado selvagem, mas não antes de terem acasalado com fêmeas de mimos, criando uma espécie totalmente nova. Mas os mimosgaios nunca foram uma arma, lembrou a Mads. São apenas aves canoras, certo? Pois, acho que sim, respondi. Mas não é verdade. O mimo é apenas uma ave canora. O mimogaio é uma criatura que o Capitólio nunca quis que existisse. Nunca imaginaram que o pau-regaio, que eles tão bem controlavam, tivesse capacidade para se adaptar à vida selvagem, para transmitir o seu código genético, para se desenvolver numa nova forma. Não tinham previsto a sua grande vontade de viver. Agora, arrastando-me pela neve, vejo os mimosgaios saltitando de ramo em ramo e captando as melodias de outros pássaros, repetindo-as e depois transformando-as em algo novo. Como sempre, fazem lembrar-me a Ru. Penso no sonho que tive na última noite no comboio. Ela era um mimogaio e eu seguia-a pelo bosque. Gostaria de ter ficado a dormir um pouco mais e descoberto para onde ela estava a tentar levar-me. É um longo trajeto a pé até ao lago, sem dúvida. Se decidir mesmo vir atrás de mim, o Gale não vai ficar nada contente com este uso excessivo de energia, que poderia empregar de preferência a caçar. Ele fez questão de não comparecer no jantar na casa do governador, apesar de o resto da família ter ido. A Hazel disse que ele estava em casa doente, uma mentira evidente. Também não consegui encontrá-lo no Festival das Colheitas. O Vic disse-me que ele tinha saído para caçar. Isso talvez fosse verdade. 2 horas depois, chego a uma casa velha à beira do lago. Talvez casa seja uma palavra demasiado grande. É apenas uma divisão com cerca de 4 metros quadrados. O meu pai acreditava que no passado tinham existido muitos edifícios. Ainda podemos ver alguns dos alicerces e que as pessoas vinham divertir-se e pescar no lago. Esta casa durou mais que as outras porque é feita de betão, chão, telhado, teto. Apenas uma das 4 vidraças da janela sobreviveu, empenada e amarelecida pelo tempo. Não há canalização nem eletricidade, mas a lareira ainda funciona. E há uma pilha de lenha ao canto que eu e o meu pai juntámos há anos. Acendo uma pequena fogueira, contando com o nevoeiro para ocultar o fumo denunciador. Enquanto espero que o fogo pegue, varro a neve que se acumulou por baixo da janela com uma vassoura de galhos que o meu pai fez para mim quando eu tinha uns 8 anos e gostava de brincar às casinhas aqui. Depois, sento-me na pequena lareira de betão, aquecendo-me junto ao fogo, esperando pelo Gale. Ele aparece pouco tempo depois, com o arco a tiracolo e um peru selvagem que deve ter abatido no caminho, preso ao cinto. Detém-se à entrada, como se estivesse a pensar se devia ou não entrar. Traz o saco de comida ainda fechado, o cantil e as luvas do Sina, ofertas que não aceitará, por causa do ressentimento que tem por mim. Sei exatamente o que está a sentir. Eu não fazia a mesma coisa à minha mãe? Olho nos olhos. O seu semblante, carregado, não consegue disfarçar totalmente a dor, a sensação de ter sido traído pelo anúncio do meu noivado com o Pita. Esta será a minha última oportunidade, este encontro hoje, de não perder o Gale para sempre. Poderia levar horas a tentar explicar e mesmo então ele seria capaz de recusar. Assim, vou diretamente ao cerne da minha defesa. O presidente Snow ameaçou pessoalmente mandar matar-te, revelo. O Gale ergue ligeiramente as sobrancelhas, mas não revela qualquer indício de medo ou espanto. Mais alguém? Bem, não me deu propriamente uma cópia da lista, mas deve incluir as nossas famílias, respondo. É o suficiente para trazê-lo até à lareira. Ele agacha-se diante do fogo e aquece. A não ser que faças o quê? Nada, por enquanto, respondo. É óbvio que isto exige uma explicação, mas não sei por onde começar. Por isso fico apenas a olhar para o fogo com um ar desolado. Passado um minuto, o Gale quebra o silêncio. Bem, obrigado pelo aviso. Volto-me para ele, pronta para bravostar, mas reparo no brilho dos olhos dele. Odeio-me por sorrir. Este não é um momento cómico, mas imagino que seja muita coisa para contar, de repente, a alguém. Vamos todos ser eliminados, aconteça o que acontecer. Eu tenho um plano, sabes? Sim, aposto que é fantástico, comenta ele, atirando-me as luvas para o colo. Toma, não quero as luvas velhas do teu noivo. Ele não é meu noivo, isso é só a fingir. E não são as luvas dele, eram do Sina, explico. Dá cá então, diz ele. Calça as luvas, dobra os dedos e acena aprovadoramente. Pelo menos morrerei confortável. Que visão otimista! Mas claro, não sabes o que aconteceu, provoco. Conta lá então, insta o Gale. Decido começar pela noite em que eu e o Pita fomos coroados vencedores dos Jogos da Fome e o Haymitch me advertiu da fúria do Capitólio. Falo-lhe da inquietação que senti mesmo depois de ter voltado para casa, da visita do presidente Snow, das mortes no Distrito 11, da tensão nas multidões, do recurso desesperado ao noivado, da indicação do presidente de que isso não tinha sido suficiente, da minha certeza de que terei de pagar. O Gale nunca interrompe. Enquanto falo, ele mete as luvas no bolso e ocupa-se a transformar a comida no saco de pele numa refeição para ambos, torrando o pão e o queijo, limpando as maçãs, pondo as castanhas no fogo para assar. Observo as mãos dele, os seus dedos bonitos e ágeis, cheios de cicatrizes, como as minhas, antes do Capitólio apagar todas as marcas da pele, mas fortes e hábeis. Mãos com força para minar carvão e precisão para montar uma armadilha delicada. Mãos em que confio. Faço uma pausa para beber um gole de chá do cantil antes de lhe contar do meu regresso a casa. Bem, meteste-te mesmo numa grande embrulhada, comenta o Gale. E nem sequer acabei, respondo. Já ouvi o suficiente por agora. Passemos adiante a esse teu plano, sugere. Respiro fundo. Fugimos. O quê? Pergunta ele. Isso apanha o mesmo desprevenido. Metemo-nos no bosque e fugimos, explico. É impossível ler-lhe o rosto. Irá rir-se de mim? Achar que é um disparate? Levanto-me agitada e preparada para uma discussão. Tu próprio disseste que achavas que conseguíamos. Naquela manhã da ceifa, disseste... Ele aproxima-se e levanta-me do chão. A casa começa a girar e tenho de prender os braços ao pescoço do Gale para não cair. Ele está a rir-se, contente. Ei, protesto, mas também estou a rir-me. O Gale põe-me no chão, mas não me larga. Está bem, vamos fugir, anui. A sério? Não achas que sou louca? Vais comigo? Com parte do fardo pesado a transferir-se para os ombros do Gale, começo a sentir algum alívio. Claro que és louca, mas mesmo assim vou contigo, responde ele. Está a falar a sério. Não só está a falar a sério, mas também gosta da ideia. Os dois conseguimos. Eu sei que sim. Vamos sair daqui e nunca mais voltar. Tens a certeza? Pergunto. Porque vai ser difícil com os miúdos e tudo. Não quero andar 5 quilómetros e depois tu... Tenho a certeza absoluta. Ele inclina a testa para encostá-la à minha e puxa-me para si. A pele dele, todo o seu ser, irradia calor por estar tão perto do fogo. E eu fecho os olhos, absorvendo esse calor. Inalo o cheiro a couro úmido, fumo e maçãs. O cheiro de todos aqueles dias de inverno que passámos juntos antes dos jogos. Não tento afastar-me, porque haveria de me afastar. Ele baixa a voz para um murmúrio. Amo-te. Por causa disso. Nunca prevejo estas coisas. Acontecem tão depressa. No momento estamos a propor um plano de fuga. E no seguinte temos de lidar com uma coisa destas. Saio-me com o que deve ser a pior das respostas. Eu sei. Parece horrível. Como se presumisse que ele não pode deixar de me amar, mas que eu não sinto nada em troca. O Gale começa a afastar-se, mas eu agarro com firmeza. Eu sei, e tu sabes o que significas para mim. Não chega. Ele desprende-se. Gale, não consigo pensar em ninguém dessa forma neste momento. A única coisa em que consigo pensar, todos os dias, todos os minutos, desde que anunciaram o nome da Prime na ceifa, é que tenho medo. E parece não haver espaço para mais nada. Se conseguíssemos chegar a um lugar seguro, talvez eu pudesse ser diferente, não sei. Vejo a engolir a sua decepção. Está bem, vamos embora. Depois veremos. Ele volta-se para o fogo, onde as castanhas começam a ficar queimadas. Tira-as para o canto da lareira. Vai ser difícil convencer a minha mãe. Deduzo que ele ainda esteja disposto a fugir. Contudo, a alegria desapareceu, deixando uma tensão demasiado familiar no seu lugar. A minha também. Terei de lhe explicar a razão, levá-la para um longo passeio, fazer com que perceba que não sobreviveremos à alternativa. Ela vai perceber. Assisti a grande parte dos jogos com ela e a prima. Não se vai opor, assegura o Gale. Espero que não. A temperatura na casa parece ter baixado 20 graus numa questão de segundos. O Haymitch é que será o verdadeiro desafio. O Haymitch? O Gale abandona as castanhas. Não lhe vais dizer para vir connosco, pois não? Tenho de dizer, Gale. Não posso deixar o Haymitch e o Pita, porque... O seu olhar, amuado, interrompe-me. O quê? Desculpa. Não sabia que íamos ter tanta companhia. Respondeu bruscamente. Eles podem torturá-los até à morte para saber do meu paradeiro, explico. E a família do Pita? Nunca aceitarão vir. Provavelmente corriam a denunciar-nos. Ele é suficientemente esperto para saber isso. E se ele decidir ficar? Perguntou Gale. Tento parecer indiferente, mas sinto um tremor na voz. Então, fica. Deixavas ficar o Pita? Perguntou Gale. Para salvar a prima e a minha mãe, sim, respondo. Quero dizer, não. Eu convenço-o a vir. E eu? Deixavas-me ficar? Ele fita-me com uma expressão severa agora. Se, por exemplo, não conseguir convencer a minha mãe a arrastar três miúdos pequenos para o bosque a meio do inverno? A Azel não vai recusar. Ela perceberá, respondo. E se não perceber, Katniss, que fazemos então? Insiste ele. Então terás de obrigá-la, Gale. Achas que estou a inventar tudo isto? Também levanto a voz, irritada. Não, não sei. Talvez o presidente esteja apenas a manipular-te. Afinal, vai organizar o teu casamento. Viste como a multidão do Capitólio reagiu? Não acredito que ele possa matar-te agora, nem ao Pita. Como é que ele justificaria isso? Questiona o Gale. Bem, com um motim no Distrito 8, duvido que tenha muito tempo para andar a escolher o meu bolo de casamento, grito. Assim que as palavras me saem da boca, desejo suprimi-las. O efeito sobre o Gale é imediato. O rubor na face, o brilho nos olhos cinzentos. Há um motim no Distrito 8? Pergunta ele baixinho. Tento voltar atrás, acalmá-lo, como tentei acalmar os distritos. Não sei se é mesmo um motim. Há tumultos, pessoas nas ruas. O Gale agarra-me os ombros. O que é que viste? Nada, pessoalmente. Só ouvi dizer. Como de costume, é pouco e tarde demais. Desisto e conto-lhe tudo. Vi uma coisa na televisão do governador. Não devia ter visto. Havia uma multidão, incêndios, e os soldados da paz estavam a disparar sobre as pessoas, mas elas estavam a reagir. Mordo o lábio. Tento continuar a descrever a cena, mas em vez disso, digo em voz alta as palavras que me têm corroído por dentro. E a culpa é minha, Gale, por causa do que fiz na arena. Se tivesse comido aquelas bagas, nada disto teria acontecido. O Pita poderia ter voltado para casa e vivido, e toda a gente estaria fora de perigo. Para fazer o quê? Perguntei ele num tom mais brando. Morrer à fome? Trabalhar como escravos? Enviar os filhos para a ceifa? Não fizeste mal nenhum às pessoas. Deste-lhes uma oportunidade. Elas agora só têm de ter coragem suficiente para a aproveitar. Já se falou sobre isso nas minas. Há pessoas que querem lutar. Não percebes? Está a acontecer. Finalmente está a acontecer. Se há um motim no Distrito 8, por que não aqui? Por que não em toda a parte? Pode ser agora. Aquilo que todos... Para! Não sabes o que estás a dizer. Os soldados da paz, nos outros distritos, não são como Darius, nem mesmo como Cray. As vidas das pessoas nos distritos não significam nada para eles, explico. É por isso que temos de nos juntar à luta, respondeu bruscamente. Não, temos de sair daqui antes que nos matem e que matem muitas outras pessoas também. Estou a gritar de novo, mas não consigo perceber porque é que ele está a agir assim. porque não percebe o que é tão evidente. O Gale afasta-me bruscamente. Vai tu, então. Nunca iria, agora. Ainda há momentos parecias ansioso por ir. Não vejo como o motim no Distrito 8 muda alguma coisa. Só torna mais urgente a nossa fuga. Se estás furioso por causa do... Não, não posso atirar-lhe o pita à cara. E a tua família? E as outras famílias, Katniss? As que não podem fugir? Não percebes? Já não podemos pensar só em salvar as nossas famílias. Não, se a revolta já começou. O Gale abana a cabeça, sem esconder o seu desprezo por mim. Tu podias fazer tanta coisa. Depois atira-me as luvas do Sina aos pés. Mudei de opinião. Não quero nada fabricado no Capitólio. E vai-se embora. Fico a olhar para as luvas. Nada fabricado no Capitólio. Será que se referia também a mim? Será que acha que agora sou apenas mais um produto do Capitólio e por isso algo intocável? A injustiça de tudo aquilo enche-me de raiva, mas misturada com o medo da loucura que ele poderá fazer a seguir. Deixo-me cair junto ao fogo, ansiosa por consolo, por decidir o meu próximo passo. Acalmo-me, dizendo a mim mesma que as revoltas não se fazem num dia. O Gale só poderá falar com os mineiros amanhã. Se eu conseguir chegar a Hazel antes disso, ela poderá pô-lo na ordem. Mas não posso ir agora. Se ele lá estiver, não me vai deixar entrar. Talvez à noite, quando toda a gente estiver a dormir. A Hazel trabalha quase sempre até tarde, para acabar de lavar a roupa. Podia passar por lá, então, bater à janela, informá-la da situação, para que ela impedisse o Gale fazer algum disparate. A conversa com o presidente Snow no escritório volta-me à mente. Os meus conselheiros temiam que você fosse difícil, mas não está a planear ser difícil, pois não? Não. Foi o que lhes disse. Disse-lhes que qualquer rapariga que se esforça tanto para preservar a vida não estará interessada em perdê-la de mão beijada. Penso em como a Hazel tem trabalhado tanto para sustentar aquela família. Ficará com certeza do meu lado nesta questão, ou não? Deve ser quase meio-dia agora, e os dias são tão curtos. Não convém ficar no bosque depois de escurecer, se não for necessário. Apago com os pés o que resta da minha pequena fogueira, guardo os bocados de comida e enfio as luvas do Sina no cinto. Acho que vou ficar com elas durante mais algum tempo. No caso de o Gale mudar de opinião, penso na expressão dele quando as atirou ao chão, na aversão que mostrou por elas, por mim. Atravesso lentamente o bosque e chego à minha velha casa ainda antes de começar a escurecer. A minha conversa com o Gale foi um revés, evidente, mas continuo decidida a prosseguir com o meu plano de fugir do Distrito 12. Decido procurar o Pita a seguir. Estranhamente, como ele viu alguma das coisas que eu vi no passeio, talvez seja mais fácil convencê-lo do que ao Gale. Encontro, por acaso, à saída da aldeia dos vencedores. Estiveste a caçar? Perguntei ele. Vê-se pela sua expressão que não acha que seja boa ideia. Não propriamente. Vais à cidade? Sondo. Vou. Tenho de ir jantar com a minha família. Responde Pita. Bem, posso pelo menos acompanhar-te. A estrada da aldeia dos vencedores até à praça é pouco usada. É um lugar seguro para se conversar. No entanto, parece que não consigo colocar as palavras para fora. Falar com o Gale foi um desastre tão grande. Mordo os lábios gritados. A praça aproxima-se a cada passo. Poderei não ter outra oportunidade tão cedo. Respiro fundo e deixo sair as palavras. Pita, se te pedisse para fugires do distrito comigo, fugias? O Pita pega-me no braço, fazendo-me parar. Não precisa de olhar para mim para perceber que estou a falar a sério. Depende da razão por que me estás a pedir. O presidente Snow não ficou convencido com a minha atuação. Há uma revolta no Distrito 8. Temos de fugir daqui. Explico. Quando dizes temos, referes-te apenas a nós dois? Não. Quem mais iria? Questiona ele. A minha família? A tua, se quiser vir? O Haymitch? Talvez. Respondo. E o Gale? Não sei. Ele talvez tenha outros planos. O Pita abana a cabeça e lança-me um sorriso triste. Aposto que sim. Claro, Katniss, vou contigo. Sinto um pequeno raio de esperança. Vais? Vou. Mas não acredito nem por um minuto que tu vás. Responde o Pita. Afasto bruscamente o braço. Então não me conheces. Prepara-te. Pode ser a qualquer momento. Continuo a andar e ele segue-me um ou dois passos atrás. Katniss, chama o Pita. Não abrando o passo. Se ele acha que é má ideia, não quero saber, porque é a única que tenho. Katniss, espera! Dou um pontapé num pedaço de neve congelada e suja e deixo o Pita aproximar-se. O pó de carvão torna tudo extremamente feio. Eu vou, se queres mesmo que eu vá. Só acho que seria melhor falar primeiro com o Haymitch, para termos a certeza de que não iremos piorar as coisas para toda a gente. De repente ele levanta a cabeça. O que foi isso? Levanto o queixo. Estava tão absorta com as minhas preocupações que não reparei no estranho barulho vindo da praça. Um ruído sibilante, depois algo a bater, o rumor de uma multidão. Anda, urge o Pita de rosto subitamente grave. Não sei porquê, não consigo reconhecer o ruído, nem sequer imaginar a situação, mas para ele parece significar algo de mau. Quando chegamos à praça, percebemos que se está a passar alguma coisa, mas a multidão é demasiado compacta para conseguirmos ver. O Pita sobe a um caixote encostado à parede da loja de doces e estende-me uma mão enquanto perscruta a praça. Estou quase no topo, quando ele de repente me impede de subir. Desce, sai daqui. Está a sussurrar, mas a voz é severa e insistente. O quê? Pergunto, tentando subir à força. Vai para casa, Katniss. Já lá vou ter, prometo. Insiste ele. Seja o que for, deve ser terrível. Desprendo-me bruscamente da mão dele e começo a abrir caminho aos empurrões entre a multidão. As pessoas veem-me, reconhecem a minha cara e depois parecem assustadas. Há mãos que me empurram para trás, vozes aflitas que me sussurram. Sai daqui, miúda. Só vais piorar as coisas. Que queres fazer? Queres que ele morra? Neste momento, porém, sinto o coração a bater tão depressa e com tanta força que mal as ouço. Só sei que o que está a acontecer no meio da praça me diz respeito. Quando finalmente chego ao espaço aberto no centro, vejo que tenho razão. E que o Pita tinha razão. E que aquelas vozes também tinham razão. O Gale tem os pulsos atados a um poste de madeira. O peru selvagem que ele apanhou naquela manhã está pendurado por cima dele, pregado pelo pescoço. Tiraram-lhe o casaco e rasgaram-lhe a camisa, atirando-os para o chão. Ele parece inconsciente, dobrado sobre os joelhos e suspenso apenas pelas cordas nos punhos. O que costumava ser as costas dele é um bocado de carne crua e ensanguentada. Atrás dele está um homem que nunca vi, mas reconheço o uniforme. É o traje oficial do nosso comandante dos Soldados da Paz. Só que este não é o velho Cray. É um homem alto e musculado, com as calças bem vincadas. As peças do quadro só começam a fazer sentido quando vejo o braço dele erguer o chicote.